O mundo é mau, o mundo é ruim, o mundo é mau. Assim diz essa gente que não sabe o que é viver. Assim diz essa gente que não sabe o que é sofrer. O mundo não é mau, não é ruim. A gente é que faz o mundo assim. Na hora em que você valorizar as pequenas coisas que este mundo tem de bom, o sorriso das crianças, o perfume de uma flor, o pôr do sol, o amanhecer. E nas questões de amor não reclamar, fazer de uma saudade inspiração para viver. Verá que o mundo então não é ruim, não. A gente é que faz o mundo assim. Pequenas coisas que este mundo tem de bom, o sorriso das crianças, o perfume de uma flor, o pôr do sol, o amanhecer. E nas questões de amor não reclamar, fazer de uma saudade inspiração para viver. Verá que o mundo então não é ruim, não. A gente é que faz o mundo assim. Mundo mau, mundo mau. A gente é que faz o mundo assim. Mundo mau, mundo mau. A gente é que faz o mundo assim.